açuquinha. Para as chiquititas. Pasteizinhos. Para os chiquititos. Ajudante de cozinha, coloquei na avental. Hoje o anjo dos chupos te ensina a cozinha. Primeiro, quebrar os ovos. Segundo, bater ao ponto. Terceiro, provar com dedo. Que vem cozinha o Alfredo. Alfredo, Alfredo, mais doce que geleia. Repartidor de abraços, coração gigante. Sua alma é doce de leite. Prepara receitas com pau de estrela. E a suquinha? Cozinha, coloquei na avental. Hoje o anjo dos chupos te ensina a cozinha. Primeiro,